Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, nessa terra capoeira tem roda o ano inteiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, pra quem não sai da academia não conhece o mandingueiro. Pra melhorar a visão do capoeira, você tem que correr roda, não pode marcar bobeira. Toque de Angola, Benguela, Santa Maria, joga embaixo, jogo em cima, São Bento, Cavalaria. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, reza São Sebastião, que é o seu santo padroeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, nessa terra capoeira tem roda o ano inteiro. Roda da Penha, Caxias e Cordovil, tem na Barra da Tijuca e o Quilombo em Acari. Na Carioca, na Glória e na Central, Macaé, Rocha, Miranda, no Leblon e Marechal. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, é de janeiro a janeiro, tem roda o ano inteiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, é quem não sai da academia, não conhece mandingueiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, pra terminar, lhe digo dessa maneira, rode mais na capoeira, seja Angola ou regional, sangue na veia, bato o pé com um alarido, por favor, puxe um corrido no toque do birimbau. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, reza São Sebastião, que é o seu santo padroeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, é quem não sai da academia, não conhece mandingueiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, tem roda na Cinelândia no mês de fevereiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, é de janeiro a janeiro, é roda o ano inteiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, quem não sai da academia não conhece o mandingueiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, a reza São Sebastião, que é o seu santo padroeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, tem roda na Cinelândia no mês de fevereiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E navio é esse que chegou agora, é o navio negreiro com os escravos de Angola. Que navio é esse que chegou agora? Acorrentado pra trabalhar nessa banda. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Aqui chegando, não perderam a sua fé, criaram o samba, capoeira e o candomblé. Que navio é esse? Acorrentado no furão do navio, muitos morreram de bando e de espinho. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Tem gente de Campina, Benguela e Luanda, eles vinham acorrentados pra trabalhar nessas bandas. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Aqui chegando, não perderam a sua fé, criaram o samba, capoeira e candomblé. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Que navio é esse? Neto balançou a palha do coqueiro, Neto balançou a palha do coqueiro. caiu primeiro. Corpo que tava maduro, despencou, caiu primeiro. Lá na praia tem coqueiro, quem plantou foi Iemanjá. Se coco tiver maduro, o vento vai derrubar. Vento balançou a palha do coqueiro. Vento balançou a palha do coqueiro. Corpo que tava maduro, despencou, caiu primeiro. Tomara que você caia, mas não quebre a sapucaia quando o vento balançar. Vento balançou a palha do coqueiro. Vento balançou a palha do coqueiro. Ei, corpo que tava maduro, despencou, caiu primeiro. Corpo que tava maduro, despencou, caiu primeiro. Ei, na praia da Maralina, a sombra do coqueiral, tem roda de capoeira, um toque do vento balançou a palha do coqueiro. Vento balançou a palha do coqueiro. Ei, corpo que tava maduro, despencou, caiu primeiro. Corpo que tava maduro, despencou, caiu primeiro. Ei, lá na praia tem coqueiro, quem plantou foi Iemanjá. Se coco tiver maduro, o vento vai derrubar. Vento balançou. Balançar, vento balançou a palha do coqueiro, vento balançou.